Senhor Jesus, venho aos teus pés jogar minha coroa. Suas mãos, diga: Senhor Jesus, eu venho aos teus pés. Senhor Jesus, venho aos teus pés jogar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la? Desce no ribeiro. Davi encontra 5 pedras lisas e vai contra o gigante na força do Senhor. Começa a gritar em outras línguas. Recebe essa unção, irmão. Unção de mudança. Unção de mudança. Seus títulos, entrega seus dons, entrega seus talentos, deixa tudo passar pela cruz, entrega seus Isaques, entrega tudo. Deus está te ungindo para viver do outro lado, onde Paulo viveu, onde Davi viveu. Entra, entra, a vida do Espírito, a vida do Espírito, a vida do Espírito. recebe, recebe, irmão. Graça para entrar, graça para mergulhar como você nunca mergulhou. Jesus, eu venho forte, Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar lá. Começa a cantar em outras línguas. Isso, levanta sua voz. Cante, cante em línguas.